A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned... Então, mas... Tá explicado o título. A cabeça do Ned. Olá, eu sou o Manuel Reis, tenho comigo a Marta Gomes da Silva. Olá! Sim, se só chegaram agora à cabeça do Ned, aliás, se chegaram agora ao episódio 9, finalmente percebem o título deste episódio, sempre foi uma piada. É, não é? É. Manuel gosta muito de piadas. Sim. mesmo no Westworld que fazemos, as vozes de Dolores têm algum sentido. Not the time. Mas pronto. Aconteceu. Pois. É, não é, Manel? Aconteceu, mas sem um momento, um cop-out, em que o Ned até jurou lealdade ao rei. Um cop-out? Um cop-out. Um cop-out? Acho que é cop-out. Acho que é cop-out que se diz, não sei. Em que o Ned até jurou lealdade ao rei Joffrey, mas depois o puto... tudo indicava que ele ia safar. E até a Cersei disse o que é que estás a fazer. A Cersei foi na onda, tipo, não, faz o espetáculo que tens a fazer, mas sim, não, sim. Não faças merda. Sim. A Sansa a implorar. Toda a gente achou que o Ned não ia morrer. Uhum. E de repente o Joffrey, pronto, passou-se. Eu acho que é um bocadinho a loucura ali do incesto a engrominar naqueles neurónios, não é? Um bocadinho como o que se passou com o Viserys, não é? Que foi perdendo um bocado a noção do ridículo, não é? E eu acho que o Joffrey também anda na mesma onda. Repara que este é o episódio em que este é um daqueles momentos na carreira do Sean Bean que cria toda a ideia de que mais um é mais um, porque é o Ned em Game of Thrones, o Boromir em Senhor dos Anéis, sim, é o Frankenstein. Já sim, agora já... é uma série que ele fez há uns anos com na ABC em que ele já começava morto. Tipo, ele morria logo no primeiro episódio, mas depois não estava morto, estava vivo. Ah, sim. Mas... É assim, há atores que ficam marcados por certos papéis, não é? Pelo menos aqui... O Pedro Granjé teve um ano assim. Pronto. mas pelo menos este... Sim. O Ned aguentou-se quase até ao final da série, não é? Da temporada. até ao final da temporada, não é? Mas fica para sempre na série como uma lembrança impressionante. Ainda estamos no episódio 9, Manel. Sim, mas vai nome, acontecer, vai acontecer. O nosso nome é o nome do podcast, é isso? Sim, também. Pronto. Também. Nós estamos cá para preservar a memória de Lord Eddard Stark. Estamos cá, sim. Estamos cá para isso, que realmente não há grande memória do gajo. Era burro. Burro. Era pacifista? Pode-se dizer isso? Sim. Ele era um homem que defendia a honra. Sim. Ok? Nós vimos-lo angustiado. Isto agora é um elogio ao Ned Stark, este episódio. Sim. Exato. Portanto, nós vimos-lo como o pai de um bastardo e a culpa que isso acarreta. Porque sim. Era uma quebra de um voto de honra, de sim. um voto de casamento, não é? E vemos-lo angustiado porque vê o rei e amigo morrer, não é? A quem ele... aceitou o cargo de mão do rei por uma questão de honra, porque era o amigo a pedir. Sim. Ok? Porque ele não queria estar metido nessas coisas. Ele não queria, ele estava muito bem em Winterfell, sim. que era de onde ele nunca devia ter saído. Sim. Caraças, sim. pá. E pronto, é assim, o que nós podemos dizer é que foi um homem que tentou reger-se durante 9 episódios pela honra. Ok? Não correu muito bem, né? Amigo, este é tado calado, lá está... A honra de comunicar ao mundo que o futuro rei não devia ser rei, porque era um bastardo. Again, merda, né? Pronto, já foi. Pronto, e depois morreu. A Arya estava também aqui no local. Aqui temos as duas filhas sim. no local. O que sim. A Sansa a testemunhar, quer dizer, a metros de distância do sim. pai, não é? A Arya na multidão de frente. Estavas a falar na Sansa a ser protegida da violência. Este é talvez o primeiro grande momento em que a Sansa não... É exposta a conteúdo violento, sim. Sim, sim. A Arya já tinha sido, não é? E a Arya, curiosamente, é protegida. Aqui reverte-se um bocadinho sim. os papéis. Porque o Ned percebe que para a Sansa não há nada a fazer. Sim. A Sansa está tão nas garras da rainha e do Joffrey que não há nada a fazer. Mas a Yara, ele sabe... Yara. a Arya, de certa forma, está um bocadinho incógnita, não é? Uhum. Porque ele sabe que a filha escapou. Ele percebeu isso por conversas, não é? Sabe que a Arya escapou. E que os Lannister não sabem onde ela está. Sim. Mas, e estávamos aqui a falar em off, porque eu não estava a perceber aqui uma coisa. E agora já percebi que é o ia dizer o Sean Bean, o Eddard Stark, antes de morrer, sussurra para a multidão. Uhum. Ele berra mesmo, repara no Yoren, ele passa pelo Yoren. Há um momento mesmo em que eles se cruzam e ele grita-lhe Baelor. Baelor, que é o nome da igreja, não é? Do septo. E é também o nome de um rei. Foi o nome do rei que fundou, no fundo, King's Landing e que mandou construir o septo. E há uma estátua. Há uma estátua na praça. E a Arya estava lá. Que é onde estava escondida a Arya. E é aqui então que a Arya tem o primeiro momento de proteção, em que o Yoren vai lá, tira a miúda de lá e leva com ele. O Yoren, Ned morre. O Yoren, que é um irmão da Patrulha da Noite. Sim. E okay. O Ned morre. Com alguma paz a saber que pelo menos a Arya... uma das filhas está, de certa forma, safe. Sim. Off with his head. William Payne a cortar-lhe a cabeça com a sua própria espada, filha curiosamente. Filha da mãe! Com a espada do Ned Stark. Sim. A espada do Ned Stark. Que era grande. Que era bastante grande. Era muito grande. Sim. Ice. Vamos a outro sítio, porque não há muito para dizer. Ned Stark morreu, foi basicamente toda a situação que aconteceu. Vamos às Riverlands. Neste momento já estamos no meio de uma guerra. Sim, aqui é declaradamente uma guerra. Já quando é morto um líder de uma das casas. Quando é aprisionado. Sim, quando ele é aprisionado. É aqui que shit hits the fan. Sim. Não há outra maneira de encarar isto. Porque há muitos interesses políticos, porque o Westeros, apesar de ser uma nação, não deixa de ser um conjunto de casas reinos, reais, de reinos. São 7 reinos. Sim. Portanto, nós percebemos que há aqui muitos interesses em jogo e que qualquer uma das famílias aproveita a oportunidade para agarrar o trono se ela surgir. É um pouco aquilo que tínhamos no Reino Unido, na Europa Medieval, na Europa Central, nos reinos... Exatamente, o Império Austro-Húngero, aquelas terras todas que impérios, eram... O Império Papal também, sim. Quer dizer, se houver a oportunidade, atacam. E aqui é o que se está um bocadinho a ver. Com interesses distintos, não é? Temos o Renly, que quer ser rei, o Stannis, que diz que é o legítimo rei, a família Lannister a defender-se a si mesma e aos filhos bastardões, não é? E depois temos a casa Stark, que inicia o seu processo de entrada na guerra, não com pretensões ao trono, mas para salvar o pai, o chefe da família. Sim. Ok, portanto, isto é para já os interesses são assim. E acho que podemos ir daqui diretamente para as Riverlands falar do que se está a passar. Onde houve, de facto, uma batalha que nós não vimos. Nós não vimos. Porque estávamos, portanto, a seguir o ponto de vista do Tyrion e o Tyrion... E estávamos a seguir o ponto de vista do Robb também. Sim, mas o Tyrion cai. O Tyrion está no momento da batalha, cai e fica com a cara enterrada da lama. Antes disso, ele, no episódio anterior, ele já criou uma aliança com os selvagens que encontrou quando estava a sair do Eerie e consegue assim um exércitozinho catita. Temos o primeiro encontro dele, momento dele com o pai, em que realmente confirmamos que já nenhum deles gosta muito um do outro. Mas o Tyrion consegue ali uma pequena vitóriazinha em que o pai aceita, entre aspas, again, air quote, a entrada do exército, entre aspas, again, do Tyrion no campo do exército Lannister, não é? Sim. Mas ele, assim que ele diz que, ok, são eles as duas podem diferenças lutar, de uma pessoa de alta sociedade, um exército muito bem tratado e uns selvagens que matam tudo com machados. Com ossinhos e o caraças. Mas aqui é interessante ver como o pai cede e logo a seguir, eu peço desculpa, mas enraba o filho por trás, que é, queres lutar, então vais na vanguarda que te lixas. Basicamente é isto que se passa, não é? Ai, oh pai, deixa-me lutar, vá lá, eu tenho valor, não sei o quê. Tá bem, olha, vai para a frente que é para ver se morres logo. E há aqui também outra coisa que nós não tínhamos ainda falado, que é o Tyrion nos livros é um bocadinho mais badass do que é no, na série. Ele série é um bocadinho tipo... Não é? Okay. É mais estratega do que... Não, e tem mais skills. Ele nos livros tem alguma formação em combate, okay, sabe fazer acrobacias e logo naquela cena do Eerie... Ou quando eles são atacados a caminho do Eerie, o Tyrion é muito mais ativo na luta. Ele ali está praticamente a implorar à Catelyn, por favor, solta-me, solta-me, solta-me. E no livro ele é mais... Ele salva mesmo a Catelyn, mesmo assim com convicção. E aqui, tipo, ai, o machadinho e tal. Tipo, não, o machado é a arma dele. Fica a arma do Tyrion, não é uma espada. Mesmo assim como o Robert também tinha o martelo, não é? E o Tyrion fica com o machado. Ele aqui na série é um bocadinho panhonhas, pá, caraças. Mas pronto, mas lá se safa e arranja uma pega a tempo inteiro. Arranjam-lhe, o Bron arranja-lhe uma senhora que é cheia. Eu se calhar vou contradizer informações que disse nas outras temporadas, mas quero deixar aqui um public service announcement. Eu odeio. Tu nunca gostaste dela? É assim, eu estive a rever a série, calma, ok? Sim, tu nunca gostaste dela? Eu não me lembro qual era a minha postura anterior. Estamos no episódio 9 da primeira temporada. Não te lembras, ok? Eu não me lembro do que é que disse. Então, pronto. Desde que eu comecei a rever, eu odeio a Shade. Mas prolongadamente. Sim. Ok, pronto, ok. Ok? Então, não vamos dizer mais nada em relação à Shade. É não só ser para dizer que eu vi esta cena e pensei... I'm so bored. Fuck me, my lion. Estão aqui uns momentos interessantes em que o Tyrion também conta a história que teve com uma prostituta. A prostituta com que se casou e o caraças e mi, mi, mi, mi. Sabe o que é que eu digo? Boring. Bullshit. Nem é bullshit, é mesmo treta. Boring. Okay. Tá I'm bem. So bored. Ok. Ok? Vou mesmo mais longe. Porquê? Porquê? Pronto. Continuando nas Riverlands, temos o Rob. Portanto, o acampamento dos Lannisters está em Riverrun, ok? Porque iam fazer um cerco à família da Catelyn Tully como vingança por terem raptado o Tyrion. Mas o Tyrion já voltou. O pai está-se um bocado a cagar para o assunto e decide fazer o cerco na mesma. O que é que acontece? O Rob está nas Gêmeas. Sim. Ok? Eles estão mais ou menos, se visualizarmos o mapa, e se eu tenho isto bem presente, eles estão mais ou menos na mesma linha. Estão relativamente perto, mas... Mas estão na mesma linha, não estão um mais a norte e outro mais a sul, ok? Sim. E o que é que acontece? O Rob... Diz, estamos perto... Props à família Stark por ter parido um estratega militar, ok? Sim. Ok? Pronto. Deixo aqui o meu... Tu na família Stark, a geração seguinte, os quatro filhos... têm todos algum tipo de inteligência. Eu só tenho uma palavra para ti. Recon. E não vou dizer mais nada. 5, sim, desculpa. Não estava a contar com o Recon. Não. Toda a gente esquece do Recon. Por que será? quando eu disse Recon é por tu dizeres que têm todos algum tipo de inteligência. Não foi pelo dizeres 4 ou 5. Portanto, o Recon confirma, é a exceção que confirma a regra, não é? Ok. Ok? Sim. Mas toda a gente esquece do Recon. Eu não me esqueço do Recon, infelizmente. Quem me dera esquecer do Recon. Ok? Pronto. Moving on, porque isto não interessa nada para este assunto, né? Espera aí só para ter a conta certa. Então, Rob, Arya, Sansa, Recon, Jon. Sim, Jon. Ah, e o Bran, 6, são 6, desculpa. São 5 mais um, são cinco mais ou um, menos. Mais um bastardo, sim. Ok? Pronto, sim. São 3 rapazes mais um e 2 raparigas. Sim, exatamente. São 6. Exatamente. É isso. Ok. Ok? Sim. Estava a fazer mal as contas. Estavas. Sim. Portanto, o Rob, neste momento, está com o exército Stark e respectivos vassalos nas Twin. Ok? Com a mãe. A mãe já está com ele. Ok? E a mãe aqui... Again. Why? Vai ser a grande advisor do filho. Haven't we learned nothing? O Rob decide, eu não me lembro se é um bocadinho a socapa da mãe, se o que é, porque ele quer a mãe, mas ao mesmo tempo não quer as opiniões de merda dela, ok? Nota-se que eu estou muito irritada, não é? Pela quantidade de palavrões que estou para aqui a mandar. Podes falar à vontade, não há problema. Eu sei. O Rob o que faz é mandar 2000 homens, não é? Manda 2000 homens. 2000 para... homens à socapa para o acampamento Lannister. Especificamente para ter um alvo. Portanto, o Rob aqui, o que lhe interessa, apesar de eles já terem as notícias da morte do pai, pronto, isto já chegou. Uhum. O Rob, o que lhe interessa aqui é a moeda de troca pelas irmãs. Sim. Ok? Muito por insistência da Kat. E pelo pai ainda, nesta altura. Porque querem as ossadas. Sim. Pronto. Portanto, aqui o interesse do Rob, sobretudo, é ter moeda de troca para as irmãs. E o pelas que ossadas, é que ele... não. Também pelo pai, porque nesta altura o pai ainda está vivo. Não morreu já? Não. Então, pronto. É pelo pai também. Irrelevante. E ele consegue o melhor alvo de sempre. Na minha opinião. Foi mesmo só... Jaime Lannister. Consegue o Jaime Lannister, o Kingslayer, o queridinho da família Lannister, não é? Porque, let's face it, as alternativas são o Tyrion e a Cersei e tipo... We know what that means. Portanto, ele consegue o Jaime Lannister, que é a melhor cena de sempre, na minha opinião. Uhum. E pronto. Vamos ver o que é que isso vai dar. E deixamos o Rob aqui. Sim. E continuamos a subir, não é? Vamos rapidamente. Ou queres ir para o lado? Podemos ir ao lado só ao lado? Rapidamente, porque a Daenerys Sim. entrou em trabalho de parto enquanto há a sessão de bruxaria para salvar o marido. Sim, e é importante aqui também lembrar que a bruxa, a Mirri, uhum. diz que há sempre um preço a pagar. Sim. Ok? Um sacrifício. Que é para dar vida, tem de haver morte. Há um preço a pagar. Sim. Whatever that means. Para se dar vida tem de haver morte. Exatamente. Tanto que... Supostamente é o cavalo. É a égua que o Khal Drogo lhe ofereceu sim. e ela sacrifica a égua. Não, o cavalo do Drogo, neste caso. O cavalo do Drogo. A égua sim, dela sim. já foi, não é? Foi o cavalo da égua dela que ela comeu. Eu acho que foi isso. O coração do cavalo, sim. Acho que sim. Acho o que cavalo, sim. cavalo da égua. O cavalo da égua, sim. É. Está muito bom! Está muito bom. Calma. Portanto... O Jorah leva lá para dentro. Sim, leva para dentro da tenda. Quando a Mirri diz especificamente ninguém entra aqui. Ok? E o que é que o Jorah faz com uma grávida em trabalho de parto? Vai especificamente para a única tenda... Para o único sítio em que disseram sim. não entrem. Sim. Só faltava o Gandalf a fazer You shall not pass. So I should pass, right? E o Jorah diz as regras não me assistem. Bem, vamos ao norte em que temos uma... O Jon Snow recebe a Longclaw por agradecer, como agradecimento, não é? Depois do que se passou, o J.R. Mormont faz ali talvez o gesto mais fofinho de sempre. Sim. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Papa Mormont. Ok, gosto mesmo muito dele. E dá-lhe então a Longclaw. Mas esse não é o desenvolvimento mais importante já lá vamos. Na muralha. Já lá vamos, mas sim. temos que explicar aqui a importância, não é? Da Longclaw. Da Longclaw. Sim. A Longclaw é uma das poucas espadas de aço valiriano sim. em Westeros. Sim. Porquê que isto é importante? Porque o aço valiriano... Era feito em Valéria. Em Valíria. Em Valíria. Não é Valéria. Não é Valéria em português. Não é okay. Valéria. Calma. Não. É Valíria, ok? Ok. Valíria era a terra dos Targaryen, houve... Ah, é porque estou cansado, sim. Houve a destruição de Valíria, sim, um bocadinho como também houve a queda de Gondolin no universo do Tolkien, mas I digress. E perdeu-se toda a arte de fabricar estas espadas com a sim. destruição de Valíria, ok? Estas espadas têm uma propriedade muito importante. Que é? Matar White Walkers. Oh, boa! Ok? É um dos poucos materiais no, uhum. no mundo... No mundo conhecido. No mundo de Westeros. Sim. Que pode matar White Walkers. Sim. Ok? Porque eles são imunes a armas. Portanto, aqui... Eles são zombies de gelo. Vamos simplificar as coisas. Eles são zombies de gelo I e destruir-lhes so a cabeça. Many issues. Com esta expressão? Com o facto deles serem zombies na série. Ok. Tenho tantos problemas com isso. Mas eles são zombies de gelo. São zombies de gelo, infelizmente. Na prática, vamos... Não há outro nome. Sim. Eles tentam glamorificá-los um bocadinho. White Walker, marca registada. Não, são zombies de gelo. Mas sabes que White Walkers é uma coisa da série. Eu sei. Ainda por cima. Eu sei, não estava a dizer White Walker. Da série? Sim, ah, okay. nos Sim. livros eles são os White. São okay. os The Others. Ok. White Walkers é uma coisa da série. Está bem. É bom para o whisky também. É bom para o whisky. Portanto, o John recebe uma das poucas espadas de aço valeriano que existe no mundo. Mais do que isso, e isto para mim é um toque especial, porque a espada estava na família do Mormont, ok? Uhum. Só que o que se passa é, o Mormont foi para a muralha. Portanto, deixou de ter casa. Se pensarmos aqui um bocadinho, vamos pôr todos um bocadinho aqui as cabeças a funcionar, que outro Mormont é que existe em Westeros? Ora, que outro Mormont é que existe em Westeros? O estúpido que entrou na tenda com uma grávida a parir. Ah, pois. Né? Pois. Aconteceu. Pois. Isso aconteceu. Portanto, nós temos dois Mormonts. Né? Sim. Ambos afastados da família. Ambos afastados da família. Sim. Nós não sabemos muito bem o que é que o papá Mormont fez. Eu acho que isso não é abordado. Não se sabe. Eu pelo menos tenho essa ideia. Que nós acho não... que não, acho que não. Mesmo ao longo de toda a série, acho que não há nenhuma abordagem a isso, realmente. Não há. Do filho, temos? Não me lembro, mas we're digressing. Sim. Ok. O papá Mormont fez ali um toquezinho fofinho na espada, que foi no cabo da espada. Pois mandou esculpir um lobo. Sim, um lobo branco. Um lobo branco. Sim. O que para mim é mesmo... gosto tanto. Sim. É uma boa cena para depois vender muito em merchandising da série. Mas a informação, uma informação importantíssima... Agora, a informação importante que tu queres tanto falar, e sim, foi... uma cena é francamente muito importante. Bem... E é francamente bem importante. É francamente importante, é bem feita. Sim. E tem implicações na série. Maester Aemon... Diz! Ok. O nome completo do Maester Aemon é Aemon Targaryen. Tan, tan, tan! Filho de um rei. Tan, tan, tan! Irmão de outro. Tan! O tio. Tan! Do rei. Tan! Louco. Sim. Obrigado pela banda sonora. Okay. É para isto que eu estou cá. Obrigado a todas as sextas-feiras a seguir a comer o meu coração. Que foi exilado depois da rebelião do Robert. Aliás, ele é o Aemon the Egg. Sim. É bem fofinho. Sim, porque a cabeça. Sim. Yeah. Portanto, isto é muito importante. Isto acaba por ser muito importante. E quem é que ele tem a trabalhar para ele, diretamente? O Sam Tarly. O Sam, que é uma espécie de esponjinha para conhecimento literário, sim, não é? Sim. E o Maester Aemon, que tem tipo. Mil... É conhecimento literário, sim. E conhecimento aliás, real. Até se pode dizer que o Aemon até acaba por ser, de alguma forma, para o Sam, são personagens com muitas semelhanças nesse aspecto de inteligência, sim, conhecimento. Sim, porque o Aemon tem... Dentro das respectivas famílias, até. A fragilidade do Aemon é o facto de ser cego. Uhum. Ok? A fragilidade do Sam é o facto de ser uma bolinha amorfa. Pronto. Sim. Ok? Mas, em termos de pensamento, com muitas aspas. O Sam e o Aemon têm ali algum... E sabes o que é que me lixa em relação a isto? Okay. Não podemos falar mais sobre isto. Nope. Mas é uma informação que espero que agora é que importante. Estão a ver a série, retenham. Aemon é Aemon Targaryen. É muito importante. Sim. Nós vamos ao episódio 10. Já a seguir, ou daqui a um bocadinho, quando virem o final da primeira temporada. Uhul. Pronto, já voltamos. Até já.